chaveou nervoso. Rap nacional falando do eterno. Mexeu com as estruturas, quebrou estalagmite no inferno. Legião, potestade, calor, virtude que impactou nas panelas que vibrou. Tira o seu corpo da mira dos fariseus que só dá faia. Vamos tesouro, não se misture essa gentalha. Borrachudo, muriçoca, especialista em morcegagem. No retorno de Hashem você vai ver o que é malandragem. Vai ser Kame Kame Ha, esta fera vai por terra. Tamo com o escudo levantado nessa era. Tá decretado a guerra, só os chibolete que impera. Impera, impera. O que adianta seu revólver conquistar a Land Rover? Entrevista com repórter, foto na capa no folder. Consideração dos brother, no final é game over. Game over, game over. Meu Deus tem bênção de balde, de caneca e conta gota. Pros guerreiros consagrados e não Maria, vai com as outras. A lua vem ponto e tio, seja no aberto ou estreito beco. Não vai trombar com Sadraque, Mesaque, Abednego. Rabi é bom, misericórdia até na tampa de amor. Mas também é senhor da guerra, é fogo consumidor. Traz o terror pro seu labor, preciso for aumentador. Sobe o calor, não é ator, nem Judas incolor. Magnata amarrado no porta-mala, boca cheia de silver tape. Pelo credit card Infinity, hasta la vista, baby. Ficou sem tempo e o que tinha de maior valor perdeu a alma quando deu um deck, causou terror. Meu rap é louco e fere os putos, supri a necessidade. É caldeirão pro tio Osama e Omar Gaddafi, Adolf Hitler, Lampião e Saddam Hussein. No purgatório os massacrados aguardando amém. Verme no corpo, labareda sem se dissipar. As facção, eu caio da e os resbolar. Indescritível sofrimento pra sempre a gritar. Bandido da luz vermelha, turco, raceira lá. Cê vai querer questionar, reivindicar o sossego. Mas cê esqueceu que mente mais que o filho do Gepeto. Pensou que as ruas da cidade é GTA e Need for Speed. Tirando racha com os coxinha e dando tiro de vários calibres. Se foi muita informação, aperta o flashback. Meu rap é muita viagem, é bem melhor que back. E se não curte um rap, eu não vou criticar você. Vai no YouTube, digita Avulso CCB. E a maldade, meu rap aqui representa tipo Street Fight. Mais agressivo e chavoso do que o Tupac. Indestrutível rachei, que passa como flash. Não sou chiclete, mas vivo grudado em Deus. Deixa a trinca grave e nervosa, aí bandido converteu. Pânico se assustou e saiu vazado quando ouviu esse som de três moço consagrado. Shang Tsung do Mortal Kombat, que era sua alma. O round já começou, perfect da palavra. Mundo brutalite agressivo, caminha sem direção. Massa cefálica afetada pela compulsão do sub-zero que congela o sentimento. Mano parado no tempo, que quem não vive é o relento. O som que causa arrebento da graça, mais um detento. Eu sou sustento. Balança as grades do inferno, mais do que eu fui exaltado. Mete a forca no amão e passa o cavalo dourado. Eu já venci e luto com meus punhos fortes. Todo comédia caiu, cadê o aguilhão da morte? Rádio no peito, mano, pra se converter. Bicha via nervosa, banca que tem proceder. Toma quina no seu bem, vem se comigo também. Cê tá na cova do leão, porque inimigos todo tem. O Godzilla aparece, monstro da revolução. Sei que ele já perdeu, porque eu tô na contenção. Eletrizante voltagem pra representar. E mesmo que me censure, meu rap não se calará. Tira sua máscara e Jason, olha no meu olho. Não aguenta ficar de pé porque aqui tem fogo. Chicote estrala e não se abala na sabedoria. Queixada da minha rima, vou derrubar medianita. Vem Munha, não sou o Thundercat. Eu vim pra chavear nervoso, mano, triple X. Back to back, passa a bola, batata vai esquentar. Cê não crê no que digo, o lobo mal vai te pegar. Olha o zóio, tá mó perreiro. Para os manos truta, me abordou a viatura e se assustou. Porque em vez da quadrada, a bíblia viu ouro. Tá chaveando nervoso, não é problema do clube, verdade. Em vez de alombro o microfone, eu faço rap de verdade.